Esse episódio é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast que está disponível lá no Hotmart Sparkle. E como a gente está falando de Dia das Crianças essa semana, eu e o Rafael acertamos as contas com a nossa infância nos mini GugaCasts que vão estrear essa semana. E junto com eles, tem quase 1000 outros episódios só para assinantes. E você tem acesso a todos eles e pode experimentar um mês, sem custo, pagando com o PicPay, que te devolve 100% do valor no primeiro mês. Então vá lá experimentar. Acesse gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicado. Vai lá, gugacast.com/assine. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast comigo, como sempre, Rafael Mafra, meu companheiro de Dia das Crianças. E aí, pessoal, tudo bem? E hoje a gente tá trazendo aqui o Hugo e o Thiago do podcast Tricô de Pais. Hugo, Thiago, sejam bem-vindos. Opa, valeu, obrigado aí pelo convite. Tamo aí. Esse foi o Thiago. Fala aí, pessoal, tranquilo. E esse foi o Hugo. Eu chamei o Thiago e o Hugo aqui pelo seguinte. Thiago e o Hugo, eles fazem esse podcast Tricô de Pais, que é muito legal. Eu já participei lá, tem um episódio de eu falando do Como Ser um Rockstar lá, e foi muito divertido. Mas eu trouxe eles por um motivo, eu diria até de segurança. É se resguardar. Como esse é o episódio de Dia das Crianças, muita gente cai aqui achando que esse é um episódio para crianças. E não é. Esse é um episódio de adultos contando histórias, às vezes até impróprias, de coisas que eles fizeram na infância, de coisas relacionadas à comemoração do Dia das Crianças. Eu sei lá, eu não li as histórias, eu não sei o que vai acontecer aqui. Mas uma coisa que eu posso garantir é que esse não é um episódio, não é um podcast para crianças. Mas o Hugo e o Thiago, eles produzem um podcast para crianças. Então eu trouxe eles aqui para isso. Se você caiu aqui pensando que você ia ouvir um podcast de crianças, para crianças, você veio ao lugar errado, mas você pode ouvir aqui adultos sem crianças por perto e depois você pode ir lá ouvir o Coisa de Criança. Exatamente, isso aí. É um podcast feito para crianças curiosas e adultos curiosos também. A gente está no meio da segunda temporada do podcast, ele é exclusivo do Spotify agora. É um trabalho, assim, muito bacana que eu comecei a fazer com o Hugo, né? O Hugo me ajuda a produzir. Eu gravo com a minha esposa, que no caso não é o Hugo, mas poderia ser, mas é a minha esposa mesmo, Anne. E a gente fica contando para as crianças o porquê das coisas. Então a gente está na segunda temporada do Mundo Animal, então a gente está falando por que o camaleão muda de cor, como é que o morcego consegue se movimentar sem bater de cara na parede. Então é um negócio muito legal que tem uma pegada de storytelling para criança e as crianças se amarram demais, assim. É, acho que o que é mais legal, assim, de diferença, né, de um podcast para adulto é que a gente cria toda uma imersão, né, nesse storytelling. Então tem toda a trilha, tem toda a ambiência com efeitos sonoros e faz a criança ali imaginar, e é uma ótima solução, assim, né, pra você também tirar crianças da tela. Então a criança ouvir enquanto tá brincando, isso acho que desperta muita imaginação e acho que é o grande potencial, assim, né. Mas olha só, agora que você falou isso, eu pensei o seguinte, porque se ele tem curiosidade sobre o mundo animal, a gente também tem, certo, Rafael? Certo. Né? A gente teve até um episódio aí falando sobre a revolta das tartarugas, sei lá. Isso. A gente tem isso. Cara, se tiver criança ouvindo o GugaCast, ela vai prestar atenção. É, de fato. Vai despertar a curiosidade? Vai despertar a curiosidade. Eu não sei sobre o quê, mas vai. Tá, então deixa eu dar o grande diferencial, então, entre o Coisa de Criança e o GugaCast Dia das Crianças, que é o seguinte. O Coisa de Criança é Kids Safe. O Coisa de Criança não vai acabar com a infância dos seus filhos mais cedo. É. Legal, então eu quero convidar todo mundo aí ouvir o Coisa de Criança, se você tem filhos, ou se você conhece pessoas que têm filhos, ou se você tem curiosidade sobre o mundo animal, porque agora eu quero saber porque o camaleão muda de cor, eu vou ouvir assim que acabar. Eu realmente não sei isso. Vai lá ouvir o Coisa de Criança exclusivo no Spotify, certo? Perfeito. Exato. Agora, pra fechar, pra eu não perder esse trocadilho, pra deixar claro, esse programa é coisa de adulto, e se você quiser coisa de criança, é só procurar no Spotify. Pô, parabéns, Hugo. Podia ter ficado sem ouvir isso, mas tudo bem. Eu vou aproveitar esse momento pra contar, pra revelar pras pessoas que o Hugo, ele é o cara da Alura do canal do Gaveta. Tan, tan, tan. Vocês perceberam por esse maravilhoso trocadilho, o tino para o marketing, né? Sim. Exato, cara. Você é praticamente um pioneiro do momento Alura. Eu ia deixar pra gente falar só na hora do Momento Alura aqui do programa, mas eu acho que é legal já colocar um rosto nessa bela voz que vai acompanhar a gente nesse programa inteiro. Se entrasse a trilha agora, provavelmente acho que todos vão imaginar a minha cara nesse momento sorrindo, entrando pela porta. É que vocês acham isso engraçado, mas quando antes da pandemia, quando a gente vinha aqui gravar junto vídeo pro canal do YouTube, né? Não era tão engraçado assim não, porque era o Garoto Alura entrando aqui. Tiago! Esse momento Alura vai ser muito bom nesse programa de hoje. Devo essa genialidade toda também à cabeça insana de Anderson Gaveta. Ele que é o grande criador dessa loucura. Cara, deve ser muito louco viver nessa gaveta. Viver na cabeça do Gaveta. Eu não queria estar lá dentro, não. Rafael, que outras histórias impróprias para crianças a gente tem nesse programa hoje? Cara, a gente abre de cara com uma história muito imprópria para crianças, que é de uma criança cuja felicidade enoja a vizinha. Que horror! Nossa! A gente tem uma história de uma menina que vai ao Parque da Mônica, essa é mais segura. Um menino que vive o dilema do primeiro amor aos 5 anos. E também uma história de visitantes da Terra. Caramba! É um especial realmente. É como se fosse, de fato, o Dia das Crianças. Isso. Só falta ele vir com pilhas. Pô, é demais, hein? Quando o presente vem com pilha. Não, fica aí a crítica, né? Que, pô, é sacanagem. Eu sempre fiquei revoltado que muitos brinquedos ele precisa botar 3 pilhas. E aí fica aquele dilema, né? Você vai sempre comprar a caixa com 4. É uma armadilha. É, você tem que comprar 12 pilhas pra formar a quantidade correta. Então é melhor comprar 4 brinquedos. É, você tem que ficar fazendo o mínimo múltiplo comum, né? Das pilhas e das caixas de pilhas. É. Rafael, sabe um presente de Dia das Crianças que não precisa vir com pilhas? Qual? É a camiseta do mês do GugaCast. Como a gente já fala aqui já faz um tempo, todo mês a gente tem a camiseta do mês do GugaCast lá na Net Store. Essa camiseta é limitada, você só tem esse mês pra comprar. Quando o mês acaba, a gente joga a estampa fora e a gente nunca mais vai fazer uma igual. E esse mês, a gente tem uma das camisetas mais queridas do GugaCast, que é a camiseta do bolo. Ah, maravilhosa. Que tem uma fatia de bolo e a palavra bolo escrito nela. É bom que a mensagem é clara, né? É uma mensagem à prova de dificuldades. Sabe uma coisa legal? Nos Estados Unidos, bolo é uma expressão usada pela polícia que significa be on the lookout. Que é tipo, fica ligado aí. Geralmente aparece a foto de alguém que é procurado e vem escrito embaixo, bolo. Que é tipo assim, ó, fica ligado se esse cara não aparece. É isso que quer dizer. Ah, entendi. Então, quando eu uso essa camiseta aqui nos Estados Unidos, as pessoas acham que eu tô procurando por bolo. O que é muito melhor e não deixa de ser verdade. Não é demais? Maravilhoso. E, ao contrário da nossa camiseta no mês passado, ela é, inclusive, apropriada para crianças e tem tamanhos que vão do PP ao 5G. Se você comprar 2, você ganha um adesivo. Se você comprar 3, você ganha uma eco bag. A gente tem uma camiseta que tem cor de bolo de chocolate, que eu achei muito divertido. E você pode comprá-la na Netstore, netstore.com.br/GugaCast, só até o dia 31 de outubro, depois nunca mais. Isso aí. Feliz Dia das Crianças. Vamos pro jogo? Bora. Bora. O nosso jogo de hoje é Detector de Mentiras. Comissário Wilson, nós precisamos do Detector de Mentiras. Hugo, Thiago, Detector de Mentiras, a gente joga assim. Cada um de nós tem 2 histórias, uma verdadeira e uma falsa. A gente deu nomes para essas histórias. Vocês vão apresentar um nome e o grupo vai escolher qual das histórias a gente quer ouvir. E a gente tem que tentar adivinhar se essa história é verdade ou mentira. E a pessoa que tá contando a história tem que tentar enganar a gente. Se ela conseguir, ela ganha um ponto. Se ela não conseguir, ela não ganha um ponto. É assim que funciona. Eu não sei quanto que vai dar o placar no final. A resposta tem que ser unânime. Então o grupo que tá ouvindo a história tem que debater e decidir se a história é verdade ou mentira. Certo? Entendido? Certo. Tamo aí. Eu vou começar pelo Rafael pra ficar claro a dinâmica e depois cada um conta a sua história. Rafael, que histórias você trouxe pra gente? Eu trouxe uma história que se chama Espanhol e uma história que se chama Hospital. Qual vocês querem ouvir? Acho que o Hospital me deu mais curiosidade. Tá, o Thiago, você concorda? Tá, eu voto no Hospital também. Eu vou facilitar, vou votar no Hospital. Eu queria saber do Espanhol, mas eu vou votar no Hospital também. Vai lá. Pô, peraí, não. Então vamos voltar, porque eu queria também saber do Espanhol, mas eu votei pra ser gentil com o Hugo. Então vamos reverter isso aqui. Então vamos ouvir o do Espanhol. Então vamos embora. Toma essa, Hugo. Do Espanhol, beleza. É o seguinte, uma época aí na minha vida, no meu trabalho, calhou de eu estar numa negociação internacional. E essa negociação internacional se arrastava há anos. Há anos. Muitos anos, 20 anos. Os negociadores do outro lado eram estrangeiros, principalmente espanhóis, daí vem o nome da história. Tinham espanhóis, eles eram super bravos, sabe? Eles eram tipo ator de novela mexicana, você falava as coisas assim, eles viravam os olhos, batiam na mesa. E tinham pessoas importantes, tinha um embaixador argentino que estava do nosso lado. Negócio grande, assim. Tradução simultânea em duas línguas, uma loucura. Eu cheguei nessa negociação, dei uma olhada e falei, ó, galera, eu vou surpreender vocês. Eu vou chegar e vou chocar esses espanhóis aí. Eu não vou deixar eles tranquilos, não. O pessoal falou, ah, vai lá, você tá indo bem na negociação, vai lá, fala o que você quiser. E aí chegou a minha hora de falar. E aí eu expliquei pra eles que quando eu era adolescente, tinha um programa muito importante na televisão brasileira chamado TV Colosso. E falei pra eles que TV Colosso era um programa apresentado por cachorros e que tinham grandes personagens, como Gilmar, como como era lá o neozelandês, e tinha também o Parmesão e Provolone. Falei, cara, o que esses cachorros falavam pra mim era verdade, e esses cachorros falaram isso aqui. E aí coloquei pra eles questões aqui que eu não posso revelar, mas falei, esses cachorros disseram isso. E, portanto, eu acredito que isso seja verdade e essa é a nossa posição, é a posição da TV Colosso. Aí os caras ficaram em silêncio um tempo, ficaram chocados e começaram a rir. E eles falaram, não, mas tudo bem, os cachorros podem achar isso, você não pode. Eu falei, não, eu acho a mesma coisa que os cachorros. E foi muito engraçado, as pessoas que estavam comigo do meu lado acharam super engraçado, mas também não resolveu a negociação, mas também não atrapalhou a negociação. E a partir disso, eu pude dizer que eu falei sobre TV Colosso numa negociação internacional e fui traduzido em duas línguas. Deixa eu entender melhor isso aqui. Você utilizou um trecho de algum diálogo da TV Colosso para reforçar o seu ponto ou você só disse que você concordava com eles porque eles eventualmente falaram alguma coisa assim? Eu quero saber assim, o grau de ir a fundo no diálogo, no tesouro que é a TV Colosso. Eu expliquei para eles o que era a TV Colosso, primeiramente. Falei que era um grande programa da TV brasileira, expliquei que era apresentado por cachorros, disse o que a TV Colosso falava sobre um determinado assunto e que aquela seria a minha posição, porque se a TV Colosso disse, é porque era verdade. Eu fico imaginando a conversa, como que você explica para um estrangeiro que é a TV Colosso? Assim, olha, tem um canal de TV que é a Globo, certo? Certo. Ok, dentro desse canal tem um programa infantil que simula um outro canal que não existe, é um canal fictício, mas que no universo do programa existe, esse canal chama TV Colosso. Certo, entendido? Tá, um pouco complicado, mas entendido. Ok, esse canal é feito por cachorros. Mas era isso, parte da negociação era tirar os caras da zona de conforto, entendeu? Falar de cachorros numa TV, que loucura. É tipo cachorro jogando pôquer, né? Essa negociação durava anos porque não se tinha sucesso. Certo. Continuou-se não tendo sucesso, eventualmente teve algum sucesso que possa ser creditado ao Gilmar? Olha, essa é uma pergunta relevante. Eu diria que sim, que de alguma forma, depois disso, ficou claro que a gente não ia recuar. E aí a negociação aconteceu em torno disso. Eu só quero dar um background information aí para os nossos convidados. De fato, o trabalho do Rafael é esse, é participar dessas negociações. Então essa parte é plausível. Entendi. Isso não é surpreendente em nenhum aspecto. Assim, ele de fato, ele participa dessas coisas, é normal, faz parte da vida dele. Bom, se de fato o Gilmar realmente influenciou, mas naquele momento pareceu que foi só um grande parênteses bizarro e ninguém se pronunciou a respeito e tocou ali a negociação. Mas se isso influenciou, então foi como se, tipo um Inception ali, né? O cara colocou ali aquela ideia pra germinar dentro da cabeça das pessoas. E aquilo só foi eclodir em algum momento futuro, né? Eu diria que isso foi um cachorro de Troia. Eu já vou dar aqui a minha ideia, vou debater aqui com os nossos convidados. Eu acho que é verdade. Uma coisa pela qual o Rafael é conhecido é de usar referências que ninguém vai entender. E insistir até o fim fazendo isso. Ele faz isso aqui direto. Pois é, eu até concordo. Então eu acho muito plausível que ele tenha feito isso. É porque pra mim, assim, TV Colosso me parece um tanto estapafúrdio. Se ele tivesse usado referências do Chaves, ele teria me ganho. Porque, né, você tá ali, o pessoal tá sendo traduzido, pô, aí beleza, o cara vai sacar, mas TV Colosso. Mas assim, eu vou confiar em você. É, a nossa decisão tem que ser unânime. Ou a gente acha que é verdade ou mentira. Nós três aqui, a gente tem que decidir isso. É, talvez o Chaves pegue um pouco mais, né, ali do... Não ia precisar traduzir, né? Ele podia pegar o áudio original, né? Se fosse o... Chavo de Lúcio. Quero hablar a hora del Chavo de Lúcio. Mas talvez se ele falasse do Chaves, não ia ter tanto impacto, porque as pessoas iam saber do que se trata, né? É, pode ser. É, ele precisava chocar mais. E o Chaves é um humano. Eu vou fechar com você aí, Guga. Eu vou dar meu voto aqui, meu voto de confiança. Eu também vou. Eu tô achando que é factível. Então, Rafael, a gente acha que é verdade. Vocês estão absolutamente corretos. Inacreditável, bicho. É tudo muito verdade. Caraca. Eu só não trouxe mais elementos da negociação, porque ela era sigilosa, mas do que eu podia contar, é isso aí. Inacreditável, bicho. Olha... Parabéns. É. Mas eventualmente a negociação fechou, né? Fechou. Depois de 20 anos ela fechou. Que isso? Uma ideia que eu quero dar aqui pra próxima é que isso você podia ter feito a mesma coisa sem explicar que TV Colosso é um programa infantil. Você fala assim, olha, tem um comentarista de TV muito conhecido no Brasil chamado Gilmar e ele diz isso. Ia ser ok. Mas eu não queria. Não, mas acho que ele podia só dizer a raça. E ele é um, sei lá, eu não sei qual é a raça do Gilmar. É um Cocker Spaniel. Cocker Spaniel, então é isso. É, mas na verdade eu queria basear o meu argumento naquela ocasião nos personagens que entraram só no final da TV Colosso, que era o Provolone e o Parmesão. Porque era pra ser uma coisa que nem as pessoas do Brasil entendessem. E eu consegui. Era uma negociação sobre queijo? Não, eu não posso dizer. Eu acho que se eu fosse o cara que tô ali tentando ser convencido, eu acho que a mensagem que eu ia receber era assim, cara, isso aqui já chegou ao ponto tão ridículo que não importa mais o que se apresente aqui nessa sala. Nada disso vai ser relevante. É, tipo, a pessoa que tá escrevendo a ata deve ter escrito só assim, foda-se, e não escreveu mais nada. Ou os caras falaram, mandaram o maluco, né? Então, nesse momento, mandaram o maluco e o maluco tá aqui na minha frente. Agora eu tô com um pouco de medo. É, muito bom. Ok, então, um ponto pra nós três aqui, 0 pontos pro Rafael. Tiago, você é o próximo, cara. Quais são as histórias que você trouxe pra gente? Ok, eu tenho uma história que se chama Pinto e outra que se chama Will. Pinto e Will. É, eu acho que se uma história se chama Pinto, é porque ele quer contar a história do Pinto. Então, eu vou escolher a outra. Boa. Hugo, o que você acha? O Will talvez esteja entregando um pouco pra mim. Eu fico com o Will aí pela massa aí. Então tá, então eu vou com o Will também. Eu não quero saber de Pinto. Então tá bom. Bom, gente, o que acontece? Moro com a minha família no Rio. Somos, né, eu, a Anne, temos 3 filhos. E somos nerds, né? Tem uma coisa que sempre foi o nosso sonho, foi ir na CCXP de São Paulo. Agora, é claro que a gente sabe que aquilo ali é uma maratona bizarra quando você tem filho pequeno e tal. Então, deve ter aí, sei lá, uns 3, 4 anos que a gente conseguiu ir quando a gente só tinha 2 filhos. E depois a gente conseguiu ir com os 3 e a Maia ainda bebezinha de colo. E justamente na primeira CCXP que eu fui, né, com a minha família, aconteceu algo bastante inusitado. Era sábado, era um dia ensolarado, estava todo mundo muito, muito ali, alvoroçado, com histórias e... Tô tentando impostar a voz aqui, mas ficou uma merda, então eu vou falar normal. Todo mundo tava muito assim, pô, aqueles burburinhos ali, caramba, acho que o Will Smith vem pra cá, caramba, será que sim, será que não? Tava rolando um negócio de... Uma série aí da Netflix, série, filme, acho que era filme, que tinha uns orcs. Era um negócio desse aí. Vocês sabem qual é? Uma série da Netflix tinha orcs? Eu não sei não, cara. É um filme? Tinha umas fadas e tal. Era um negócio tipo mundo fantástico no mundo real, assim, misturado, né? Com Will Smith? Com Will Smith. E aí, cara, acontece que eu tava lá com os meus filhos, né? A Anne tava no pegando autógrafo, comprando HQ e tal. E eu tava com as crianças dando uma passeada ali pelos estandes da Netflix. Passeando justamente pelo estande desse negócio aí, que tinha umas paradas. É Bright que chama o filme? É, eu acho que é isso aí. Qual o nome? Bright. Bright. E bom, tava ali andando, né? Beleza. E aí, de repente, eu tô dentro do stand tentando tirar algumas fotos ali com os meus filhos. E, de repente, começa a acontecer um movimento muito estranho. Quando eu menos me dou conta, assim, eu olho pro meu lado, eu tô dentro desse standzinho e todo mundo fechou as entradas pra esse stand. E, de repente, vê uma movimentação esquisita, não sei o quê, vê uns caras, assim, perto de mim, um cara gringo falou assim, ó, pega teus filhos no colo. Aí eu falei, que porra é essa? Porra, os dois, meus filhos são pesados, né? Eu falei assim, porra é essa? Tá, peguei. Aí no que eu peguei, assim, de repente, uma gritaria, gritaria, gritaria. Aí eu olho pro meu lado, subindo numa plataforma, assim, uma pessoa sobe com uma máscara. E aí eu tô ali, assim, olha, que porra é essa? Porque eu não sei o que que é. Eu tenho 3 filhos, na época eu só tinha 2. Eu não tenho tempo pra ver as coisas. Eu durmo se eu for ver um filme. Aí, de repente, na minha frente ali, meio de costas, né, que eu tava meio que atrás dele, assim, atrás da plataforma que ele subiu, tira a máscara e era Will Smith. Eu estava no mesmo lugar, não tinha mais nenhuma pessoa, nenhum civil ali dentro, só tava eu ali. E ele tira, e aí uma gritaria desgraçada, meus filhos começam a ficar assustados, e eu tô aqui, pô, filho, não sei o quê. E aí, de repente, eis que Will Smith pula da plataforma pro chão pra continuar andando, né, fazendo o tourzinho dele. Ele para na minha frente, me vê com os meus 2 filhos no colo, fala assim: "Hey, man." E ali vai lá e oferece a mão pra me dar um handshake ali. E eu dou um handshake, meio que segurando uma criança ali, e falo assim: "Caralho, nunca mais vou lavar minha mão." Essa é a história. Se essa foi a frase dessa história, imagina qual seria do Pinto, né? É, a gente sabe que a gente escolheu corretamente. A do Pinto certamente seria: "Nunca mais vou comer frango." Isso. Geralmente é. Jamais saberão. Peraí, eu quero fazer perguntas aqui de... Por favor. De conferência. Por que que você pegou seus 2 filhos no colo e sua mulher não pegou nenhum? Eu não falei que a minha esposa tava naquele... Como é que é? Creators Artist Alley. Ah. Tava comprando quadrinho, pegando autógrafo, não sei o quê. Sei. Nossa. Largou você com as crianças. A tua mulher deve ter ficado muito puta quando soube, então. Que sumonou o Will Smith na tua frente e ela não tava perto. Ela nem sabia na época. Nossa. Qual era a idade dos seus filhos nessa época? Caramba, isso deve ter rolado há uns 2 anos atrás, então acho que um devia ter 5, o outro devia ter 3, alguma coisa assim. Oh, é pesado pra pegar no colo. Porra, tô te falando, bicho. E os meus aqui, eles são vitaminados aqui. É, vou te falar que o Thiago é um cara grande. Deve ter o quê? 1,90m? Whey protein na mamadeira. Porra. Em algum momento eu achei que o Will Smith ia se oferecer pra segurar uma das crianças, sabe? Porque ele é forte também. Ele podia ajudar, né? Ah, deixa eu segurar aqui seu filho. Pois é. Pô, o cara é famoso, mas ele não é político também, né? Tomar um caldo de cana, né? Comer um pastel. Dar beijo em velho e bebê, né? É. O Guga tá estranhamente quieto aqui, cara. Eu não sei se ele tá... Ele tá conferindo quando que o Smith veio no Brasil pra ver se... Eu acho que é verdade, porque a história não... não... Se você tivesse falado que o Smith, sei lá, tentou roubar uma criança de você, ou... Falou que era um robô. Falou que era um robô. Mas não, eu achei a história plausível. Eu já tive na CCXP, eu, tipo, de coisa que acontece lá. Ia ser maneiro também se o Will Smith, ele apontasse pra si mesmo e falasse assim: "Michelangelo", e apontasse pra você e falasse: "Capela Sistina." Mas assim, eu achei que esse final muito comum é um mind game. Ele criou um final muito comum pra gente acreditar. A vida, às vezes, é mais comum do que a gente gostaria que ela fosse, né? Se ele falasse assim: "Bom, aí o Will Smith começou a dançar a música do Men in Black." Aí você ia dizer: "Ah, cara, não é possível que o cara dançou a música do Men in Black, isso não rolou." Ou começou a tocar Um Maluco no Pedaço, né? Ele cantou a música do Prince of Bel-Air na tua frente, só pra você. É, isso seria fantástico, né? Mas enfim, Rafael, você acha que é mentira? Eu acho que é mentira, eu tô achando que é mentira. Hugo? Olha, alguns pontos da história eu talvez já comprove, porque eu conheço, né? Então, ir na CCXP, eu sei que ele foi. Filho, eu sei que ele tem. Filho, eu sei que ele tem. Eu sei que ele talvez consiga carregar os 2 no braço, mas a história dele ter dado uma puta sorte, né? Não aconteceu nada inusitado, né? Foi um golpe de sorte. Então, pra mim, eu tô levado a crer que sim. Ah, eu vou dar o voto de desempate aqui. Eu acho que é verdade também. Se ele contou uma história que não é tão incrível, assim, tipo, não aconteceu nada tão surpreendente pra enganar a gente, eu acho que ele merece enganar a gente. Porra, não é tão incrível? É o Will Smith apertando tua mão? Não, é maneiro, mas não teve um momento que ele começou a dançar, entendeu? Cara, ele é o último sobrevivente da Terra. Porra, cara, que isso, mais respeito. Não, foi legal, foi incrível, mas não aconteceu nada fora do plausível, entendeu? Ok, eu tô convencido. A gente pode considerar que é verdade. Thiago, verdade ou mentira? É verdade, meus amigos. Yes! Aê! Então eu tô com 2 pontos, Hugo tá com 2 pontos, Rafael tá com 1 agora, Thiago tá com 1 de antes. Isso. E não tem nada que você precise esclarecer, porque a história é verdade. Agora você tem que esclarecer, porque assim, você tocou na mão dele e aí depois aconteceu outro fato surpreendente na sua vida. É, eu poderia ter falado isso aí e teria feito a minha história ser mentira, né? Você lavou a mão? Eu lavei, foi uma hipérbole, na verdade. Não chegou a ser uma mentira. Foi um punchline. Sabe? É, mas o que o Hugo tá querendo falar é que teve um documentário que saiu esse ano, né? Dads, na Apple TV Plus. E ele é uma das grandes estrelas que tá lá, um documentário sobre paternidade e tal. E eu também estou. Então a gente fica dizendo que foi depois que ele apertou minha mão que ele falou, caralho, eu quero esse cara no filme que eu vou fazer aqui. Então ele está no mesmo filme que o Will Smith. Você co-estrelou um filme. Isso. Eu estou no IMDb. Isso eu tô entregando aqui o que poderia ser uma próxima história que talvez vocês achassem que era mentira, mas enfim, já tô entregando aqui. Eu só tô muito satisfeito que a gente escolheu a história do Will. Hugo, sua vez, vai lá, cara. As minhas duas histórias são carro e travesseiro. Eu vou escolher travesseiro. Eu também. Eu fico com travesseiro all the way. Sempre travesseiro. Tá, beleza. Essa história rolou quando eu tava trabalhando no Gaveta. Na verdade, eu tinha começado a trabalhar lá no Gaveta, né? E aí eu me mudei logo depois, assim. Já comecei a ganhar um dinheiro fixo, né? Foi o meu primeiro trabalho fixo, eu me mudei. E aí eu fui morar junto com um dos editores de lá também. Que rolou... Eu, na época, eu fazia muito freela também, né? Como todo trabalhador de produção audiovisual. Fazia muito frio, virava noite, aquelas coisas, né? E aí, numa dessas que eu tava pegando um trabalho de noite, enchi aquele copão de refrigerante, né? Botei do meu lado da minha mesa. Na hora de eu trabalhar aqui, no meu descuido, esbarrei no refrigerante e virou no meu colchão. Porque na época eu dormia num colchão no chão, né? Não tinha cama. Tinha acabado de me mudar e tal. Na verdade, até hoje eu durmo num colchão no chão. Mas enfim, não veio ao caso. Aí virou no meu em cima do meu travesseiro. Exatamente no meu travesseiro. Que ficava bem na cabeceira e tal, do lado da mesa. E aí eu, putz, cara, tava fazendo frio na hora. Eu falei, cara, vou passar um pano aqui. Passei aquela passada de pano no travesseiro. Deixei lá. E falei, cara, depois eu resolvo, tava super pegado no freela. Eu falei, pô, vou trabalhar aqui, quando eu for dormir eu resolvo isso. Aí dei aquela limpada, voltei pro trabalho, comecei a trabalhar e fui até tarde. Sei lá, devia ser umas 3, 4 da manhã, eu fui, cara, chega, vou terminar amanhã e tal. Na hora de eu deitar, eu lembrei, o travesseiro tava sujo ainda, né? Aí eu, putz, não vou nem dormir no travesseiro. Aí catei uma almofada na minha sala. Falei, pô, vou botar logo esse travesseiro pra lavar. Aí, o que que eu fiz? Peguei o travesseiro, joguei na máquina de lavar, botei sabão, liguei a máquina e fui dormir. Peguei a almofada, fui dormir direto. Aí, tranquilo. Dia seguinte, quando eu acordei, levantei, na hora que eu saí do quarto, pisei pra fora do quarto, chão todo molhado. Falei, fiz merda. Fui andando devagar, né? Fazer aquela, sabe, aquele momento que você vai ver a cagada e você fica apreensivo e vai andando passos de cada vez assim, olhando. Tipo assim, que cagada que aconteceu? Quando eu chego na sala, a minha máquina de lavar estava no meio da sala. Caralho! Que isso? Basicamente, foi isso que aconteceu. Eu joguei o travesseiro lá. Na hora dela dar aquela secada no final, que ela gira, né? Muito rápido. Aquele peso fora do eixo, ela foi, tipo, andando tipo pinguim, tá ligado? Tipo, eu tinha acabado de me mudar, botei a máquina de qualquer jeito e a tomada também tinha problema, eu tava numa extensão. Então ela foi andando e continuou ligada. Só foi soltar quando eu tava no meio da sala e puxou e o fio soltou da tomada. E basicamente foi isso. Se a extensão fosse maior, sei lá, ela tinha jogado a varanda, a máquina, não sei. Essa história foi realmente surpreendente. Mas eu acho que é mentira. Eu vou dizer por quê. Vocês já viram aquele filme Os Suspeitos? Com Kevin Spacey? Uhum, sim. Uhum. Tem esse filme que ele é o Kaiser Soze, é o personagem dele. E já entregando aqui, spoiler alert, do final do filme, ele vai contando a história sobre as coisas que ele tá vendo na hora. E eu acho que essa história teve muito essa cara. O Hugo falou assim, puta, tinha que ter feito uma história, eu vou falar sobre o quê? Olhou pra trás, travesseiro. Ele começou, enquanto falava com a gente, habilmente, ele começou a desenvolver uma história, ele falou travesseiro, aí ele viu o copo de refrigerante que tá na frente dele nesse momento, falou do copo de refrigerante, aí ele começou a ligar os pontos, e aí ele pensou assim, tá, agora eu preciso dar um final surpreendente pra isso. E aí teve esse final maravilhoso sobre a máquina de lavar. Eu acho que a gente precisa de mais elementos pra decidir. Que refrigerante era esse que você estava tomando? Eu limpei na hora, né, porque eu não queria fazer o jabá, mas era Coca-Cola. Era zero ou não? Não, pelo amor de Deus, me respeita, vou tomar zero. Não, porque se não é zero, isso é um ponto, eu diria que falha na sua história, né? Porque ninguém passa só um pano quando cai coca, porque você vai acordar com barata na boca. Não, na hora eu simplesmente não tinha tempo de limpar. Eu falei, cara, é aquele negócio, cagou aqui, depois eu resolvo. Entendi, você já tinha morado sozinho antes? Não. Primeira vez que morei sozinho. Tinha acabado de me mudar, né? Trabalhando gaveta, depois... Olha aí, esses são elementos típicos de quem tá morando sozinho pela primeira vez. Ele tava tomando refrigerante, como se não houvesse amanhã, pra aproveitar que não tinha ninguém pra criticar. Ele não sabia como se lava um travesseiro, e ele não sabia nem como resolver o problema do travesseiro a hora que ele derramou. E você dividia com a pessoa que trabalhava com você? Como é que é isso? Dá mais detalhe aí. Eu dividia com um dos editores lá, que era o Evandro, que é acho que é o editor que tá há mais tempo lá no gaveta. É o cara que edita o Nerd Player. E ele também era daqueles que vira, quer dizer, sempre foi, né? Daqueles que trabalha com horário totalmente trocado. Deixa eu mandar uma mensagem aqui rapidinho. Usar aqui. Eu acho que é mentira. Eu diria que é mentira, porque teve muitos elementos desconexos nessa história e me pareceu que ele estava inventando na hora. Eu fico com o Gustavo, inclusive, porque o nome travesseiro era certamente muito mais atraente do que o nome carro. E ele queria contar a história falsa pra ganhar esses pontos aí. E é uma coisa que ele tá enxergando nesse momento agora. Ele olhou pro travesseiro e falou, travesseiro. É verdade. Se tivesse uma barata na parede, o nome da história seria Barata na Parede. Se ele inventou agora, foi brilhante. É uma história maravilhosa. Eu não tô dizendo que não foi brilhante. A história é incrível, só tô dizendo que ela não é verdade. Se ele inventou agora, ele merece o ponto, dois pontos, por causa da, né, da criatividade. Mas assim, eu também voto que é falso, porque não me convenceu essa história de você derramar Coca-Cola na porra do travesseiro e você achar que passar um pano resolve. Assim, não tem como. Mesmo você vai acordar colado na porra do travesseiro, aquilo vai virar um xarope duro, vai derreter sua pele, não vai dar certo. Então ninguém deixa isso acontecer. Então meu voto é mentira mesmo. Mentira. Então todo mundo concorda que é mentira, Hugo? É, então vocês estão certos, porque é mentira mesmo. Aê! E eu acertei o método? Essa eu me inspirei numa que foi verdade, que o cara de fato jogou o travesseiro no, na máquina, só que a máquina, tipo, andou meio metro até ser desligada. E de fato cagou, tipo, não cagou o apartamento inteiro, mas cagou, tipo, a cozinha toda. A história é plausível. Que surpreender mais com a máquina no meio da sala, de levar no limite. É, de cagada com máquina comigo, o que já aconteceu foi de colocar detergente comum na máquina de lavar louça. E aí, quando eu cheguei, tinha espuma na cozinha inteira. Nossa. A cozinha do Gugu. Cozinha do Gugu. Bom, então agora tá 3 pontos pra mim, porque eu acertei todas até agora. 2 pontos pro Rafael, 2 pontos pro Thiago, 2 pontos pro Hugo. Eu tô na frente. Vocês têm que me vencer agora. Tá bom. As minhas histórias são pedágio e metrô. Qual vocês querem ouvir? Pedágio, eu acho que eu vou me surpreender mais com essa história. Porque eu não consigo nem imaginar o que poderia acontecer de inusitado num pedágio, assim, mais do que um metrô. Tá, então eu vou de pedágio também. Eu concordo, pedágio tá ótimo. Pedágio, ok. Eu tava em Nova York, eu fui num evento onde vários profissionais do segmento de publicidade vão nesse evento em outubro. Né? Ele acontecia, acho que até um ano retrasado aí, todo outubro, era um evento do IAB, e iam vários profissionais do mercado de publicidade nesse evento, do mundo inteiro, e vários do Brasil. E eu era um veterano desse evento já, né? Já era, sei lá, o meu 5º, 6º ano. E uma coisa típica, clássica, que a gente gostava de fazer era pegar um dia desse antes do evento começar e ir fazer compras no outlet, certo? Certo. Saudosa época do dólar a menos de R$2. E aí eu aluguei um carro pra ir até perto de Nova York, tem um outlet, fica mais ou menos 1 hora e pouco, assim, de estrada de Nova York, eu aluguei um carro. E nos Estados Unidos, em geral, quando você aluga um carro, você pode vir com um sensor daquele que passa reto no pedágio, sabe? Você consegue passar no pedágio sem parar, sem necessariamente pagar, depois a conta vem pra você. Beleza, eu aluguei o carro, tava no caminho de manhã cedo, tava indo, porque a ideia é você passar o dia inteiro lá, né? Então de manhã cedo, indo lá pro outlet. Quando eu tô no meio do caminho, eu me toquei que eu esqueci de pegar esse aparelhinho que passa reto no pedágio. E eu ia ter que pagar o pedágio. Me lembrei disso a tempo de passar perto de uma cidadezinha que tinha no caminho e tentar sacar dinheiro. Fiz isso. Parei o carro, vi que tinha uma cidade perto, assim, tinha uma saída, saí da estrada, parei o carro, fui no banco, entrei lá. Vocês já sacaram dinheiro internacional, assim, com cartão de crédito do Brasil, mas pra sacar internacional é um inferno até você acertar as opções. Mas eu fiz tudo isso e consegui sacar $50. E, cara, foi muito antes de passar no pedágio. E aí eu pensei, porra, foi por pouco, né? Vou conseguir pagar o pedágio tranquilo. Quando eu voltei pro carro, fui em direção à estrada, vi o pedágio chegando, e aí o pedágio, assim, tem várias praças de pedágio, né? Algumas tem, assim, pra você passar com o Easy Pass, um negócio assim, é esse aparelhinho que você não precisa parar. Aí tem outras que tem, assim, pagamento com moeda, pagamento, umas coisas assim. E em todos eles tinha uma placa assim, pagamento apenas com moedas e em valores exatos. Ou seja, não adiantou nada eu ter $50 na carteira, porque eles não iam poder me dar troco. Puts. Aí eu comecei a ficar em pânico, né? Porque eu não sabia o que fazer. O que que você faz quando você não tem o dinheiro exato pra pagar o pedágio? Por que que ninguém me avisou disso? Aí eu fui chegando perto do pedágio e eu percebi que nenhuma das cabines tinham pessoas. O pedágio era... não tem um operador de pedágio. Ao invés de ter o pedágio, tem um funil. Sem brincadeira. Tem um funil enorme onde você joga a moeda dentro desse funil. Sacou? Por isso que o pagamento tem que ser em moeda. Eu cheguei, parei na frente desse funil e fiquei parado ali pensando, cara, o que, que eu ia fazer? Eu não ia jogar 50 dólares no funil. Beleza que o dólar tava 2-1, mas ainda assim é uma grana. E outra, tava escrito lá, tinha uma placa falando assim, não jogue notas no funil. Porque provavelmente muita gente deve tentar fazer isso, né? Toda placa tem uma história, né? É sempre assim. Aí eu fiquei parado lá um tempo e aí começou a vir carro atrás de mim, formar uma fila atrás de mim. E uma coisa, o pedágio não tinha cancela. Se eu quisesse ir embora, era só ir. E aí um monte de gente começou a parar atrás de mim, buzinar, né? Porque é até normal as pessoas pararem pra buscar a moeda e tal, mas você tem que ser rápido, né? E aí eu entrei em pânico e eu simplesmente saí. E no que eu saí, imediatamente veio a polícia, Serena ligada atrás de mim. E aí, cara, eu entrei num pânico, assim, tipo, puta merda, agora fudeu, né? Eu vou ser preso. Como é que eu vou explicar pro cara que eu tô aqui? E aí, parei no acostamento, assim, logo depois do pedágio, parei no acostamento, o guarda veio, parou atrás de mim. Cara, foi igual em filme. O cara vem, assim, com aquele walkie-talkie, assim, pregado na roupa, sabe? Sei. Aí o cara veio, mandou um license and registration. Cara, eu nem sabia... License, eu ia dar a minha carteira do Brasil, que eu sei que é permitido. Mas registration, eu nem sei o que é, cara. Né? Você pega o carro alugado, você vai. Eu não sabia... Hoje eu sei, né? Mas na época eu não sabia qual é a cara que tem, né? O documento do carro. Aí eu, nervosão, assim, gaguejando, perguntei pra ele, assim, tipo, sir, como é o registration? Aí o cara fez uma cara pra mim, tipo... Aí eu falei pra ele, ó, esse carro é alugado, eu não sei como é, eu vou olhar no porta-luvas e ver o que... Vou tirar todos os papéis que tem aqui. Abri o porta-luvas, dei os papéis... E, de fato, no meio ali da papelada, o cara já tá ligado como é carro alugado, entendeu? Isso não é incomum pra eles. Aí eu pensei assim, puta, agora esse cara vai voltar lá, vai checar. Na hora que ele viu, ele pegou minha carteira de motorista e falou assim, ah, você é do Brasil? Ele falou, ó, você não pagou o pedágio. Eu falei, é, eu sei, porque eu não tinha moeda, não sabia o que fazer e tal. O que eu posso fazer? Ele falou, eu vou te dar uma multa. Puta, tá bom, né? Beleza. Aí eu fiquei, tipo, pensando, nossa, cara, que prejuízo, né? Que merda. Puta, esquecer de pagar um negócio, vou ter que pagar uma multa e tal. Aí o cara sai, ele vai no carro dele, ele fala, espera aqui. Vai no carro dele. Ele volta pra mim com um papelzinho, né? Um papel, assim, tipo, que ele escreveu. Aí eu olho, assim, aí tem o valor da multa, R$5,99. Aí eu ainda olhei pra ele e falei assim, eu tenho que pagar isso agora? Ele falou, não, só entrega lá na locadora, eles vão te cobrar. Ah, tá bom então, guarda. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. E aí eu fui embora. Foi isso. E ele falou, ah, mais um dia que eu arrecadei $6. O pedágio custava, tipo, $1, 50 centavos, assim, era um valor muito irrisório. E a multa era, tipo, 6 vezes esse valor. Certo. Então, se fosse aqui no Brasil, você podia levar uma multa de R$120, talvez. É, na época não era tão assim, mas... É engraçado que essas situações é o tipo, assim, o brasileiro, quando vai num lugar desse, não entende, né, como funcionam as coisas, né? Tipo, como é que não tem uma cancela? Como é que não tem ninguém olhando eu potencialmente fazendo uma cagada, né? Alguma câmera tinha. É. Alguém deve ter... O cara deve ter vindo atrás porque ele deve ter visto a minha expressão parada na frente do funil. Não é, viu aquela fila gigante em uma baia só. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez algumas referências dando a entender que essa história é antiga, né? Por causa da cotação do dólar e tal. Mas pra mim não ficou muito claro porque você... Ou eu não entendi direito, mas você falou que você já era veterano nessa tal dessa feira aí. Que você já tinha ido umas 5 vezes. Então se você já foi 5 vezes, não era a sua primeira vez nos Estados Unidos. Não, não. Mas foi a primeira vez que eu esqueci de pegar um negocinho do pedágio. Tá. Qual que era o carro? Era um Mercedes... Foi legal até esse carro, porque eu ganhei o upgrade. Era um Mercedes que era tipo uma SUV da Mercedes, assim, meio quadradinha. Uhum. Eu não lembro o nome do carro, mas era um carro legal. Tô inclinado aqui a não acreditar nessa história, não achar que isso aí é lorota, hein, ô pessoal. Em vários momentos aqui da história, quando ele contou, a não ser que isso foi premeditado, e aí realmente você merece ganhar o jogo por isso, Guga. Ele hesitou várias vezes enquanto ele contava a história, gaguejava. Parecia que ele estava tentando fazer sentido da história na cabeça dele. Ou ele está simplesmente manipulando a gente, o que faz dele um grande calhorda. Então virou mind não, game. Cara, mind game. Eu não tô lendo nada, não. Isso aí deve ter sido mais ou menos em 2013, 2014, que é quando fazia aí uns 5 anos que eu ia nesse evento. Nova York, era um evento do IAB. Esse lance de não jogar a nota no funil, eu fiquei imaginando que o cara joga a nota e depois o cara que joga a moeda, aí ele cria um... Entope, né? Tampa o negócio, entope. E aí vai ter que chegar um cara com... Um rotorrooter de dinheiro. Eu já vi, depois disso ter acontecido, eu já fiquei mais ligado, já vi, o funil existe mesmo, assim. E eu fui pesquisar também, você não pode jogar nota porque a nota não tem peso pra ir até o fim do funil. Ela voa se ela ficar por ali um tempo. É, você faz um aviãozinho com a nota. Você tem que pagar com moedas mesmo, é verdade isso. E no GTA, quando você passa no ele joga umas moedas no funil. Eu já vi isso acontecendo também. Ah, então se acontece no GTA, acho que pra mim tá claro isso. É verdade. Me ganhou aí. Com GTA eu me convenci. Eu acho que o Gustavo tava tentando fazer parecer uma mentira, mas agora que ele falou do GTA, eu acho que é tudo verdade, porque o Gustavo é muito viciado em GTA. Essa relação, ele até se orgulha dela, eu percebi. Cara, você falou do policial vindo, eu imaginei aquele policial, né, dando aquela andada requebrada, sabe, devagar indo até o carro. Tipo assim... Vamos verificar essa situação aqui. Com Ray-Ban. Ray-Ban. É. Meio fucker and sucker, assim que imaginei. Eu imaginei o policial lá do Stranger Things. Tudo bem. Então, como que a gente fica? Eu voto em verdade. Tá, eu vou de verdade também. É, eu também voto em verdade pelo final ser um surpreendente ok, né? Não foi nada muito surpreendente. Eu acho que é verdade. Então pronto, verdade todo mundo. Verdade. Vocês estão completamente enganados. Eu ganhei esse jogo. Yes! É totalmente mentira. Olha aí, eu falei as pausas. As pausas. É, mas você não foi firme na sua convicção. Eu pensei, puta, eu tava quase enganando o cara. E eu enganei vocês, então mais um ponto pra mim. Fiz 4 pontos, vocês não. E eu sou o campeão desse jogo. Caramba. É a primeira vez que eu sou campeão de um jogo que eu fui o host. Você é um calhorda. Ele mesmo criou as regras. É. Ele criou a história antes de criar o jogo. E quem garante que ele não tá mentindo agora pra gente? Isso. É, prove. Boa. Que isso é uma mentira, que essa história não aconteceu. O grande paradoxo desse jogo é que você tá contando uma história de verdade ou mentira e todo mundo precisa confiar um no outro. Pra no final dizer se é verdade ou mentira. Tá aí mais uma verdade. Vamos pras histórias? Bora! Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do PicPay. O PicPay é o canivete suíço dos meios de pagamento e dá pra fazer um monte de coisa com ele. Dá pra transferir dinheiro e até pagar uma cerveja virtual pros seus amigos, comprar crédito pra jogos ou pra delivery na PicPay Store, dá pra pagar assinatura de serviço de streaming, dá pra pagar cartão de transporte, Uber e até ter acesso de graça a conteúdos exclusivos na internet com PicPay Login. Dá pra pagar, tipo, TV por assinatura? Caramba, maluco, você veio até aqui só pra isso? Mas dá sim, é só baixar o aplicativo para iOS e Android clicando no link que está aí no post. Rafael, que histórias a gente precisa para os próximos episódios? Para os próximos episódios, a gente precisa de histórias de casamento. Não precisa ser o seu casamento, você pode ter ido a uma festa de casamento, mas histórias que aconteceram nesse contexto. É, mas em geral é sobre a cerimônia casamento, não sobre a instituição do casamento. Isso. Precisamos de histórias de aventura, histórias em que você viveu um grande momento. E histórias, também um tema novo, de decisões idiotas. De quando você deveria ter feito uma coisa e você fez totalmente a outra. E você se deu muito mal. Ou você acabou se dando bem, apesar da decisão idiota. Mas são histórias, tipo daquela que virou aquele meme, né? Segura minha cerveja aqui que eu vou fazer uma parada. É essa aí. Tipo colocar o travesseiro pra lavar. Colocar o travesseiro pra lavar, né? Ou secar o travesseiro com um pano. Beleza, vamos lá então. Quem lê a primeira? Eu leio a primeira. Vai lá. Primeira história se chama Vingança Não Compensa. Olá, Guga, Rafael, Caio e convidados. Podem dizer meu nome. Meu nome é Bruna, sou publicitária, goiana do pé rachado que come pamonha, mas detesta piqui. Estou escrevendo para contar uma história onde eu estava presente, no entanto, era jovem demais para me lembrar dos fatos ocorridos. Mas de tanto ouvir minha mãe contar essa história, consigo descrevê-la com detalhes. Penso que talvez se encaixe no tema Dia das Crianças, mas se não encaixar nesse, tudo bem. Encaixou bem e tudo bem. é a história de como a risada de uma criança quase literalmente matou alguém. Sem mais delongas, vamos à história. Nasci em 1997, mas essa história se passa em 1998. Uma criança ainda. É, uma criança, com certeza. Quando eu tinha apenas um aninho de existência e era um enorme bebê branco de coxas grossas e bochechas rosadas e grandes. Minha família, até então, era composta por mim, minha mãe e meu pai, que passava o dia fora trabalhando na mecânica do meu padrinho. Minha mãe passava o dia comigo. Morávamos em uma casa simples, alugada, e que ficava no fundo do quintal dos donos. Pois bem, os donos eram uma senhora e seu filho único, que assim como meu pai, passava o dia fora trabalhando. A senhora, entre aspas, passarei a partir desse ponto de chamá-la de Rosemaria. Este não é seu nome real, mas vocês vão entender depois. Ok. Pois bem, Rosemaria era extremamente religiosa, mas não extremamente em um nível normal. Ela e minha mãe nunca tiveram uma boa relação. Foi meu avô quem mediou o contato entre as duas para alugarmos a casa. A descrição de Rosemaria por minha mãe é uma senhora gorda, maciça e pálida de tanto ficar em casa, pois não saía para lugar algum. Fazia todas as suas orações em casa. Se houvesse tido uma filha no lugar de seu filho, a garota teria poderes telecinéticos e muito provavelmente se chamaria Carrie. Opa! Pois bem, eu, como um projeto de pessoa que era, estava aprendendo a andar naqueles antigos disquinhos onde colocamos os bebês no meio, muito parecido com aquelas bolinhas onde colocamos os hamsters e eles ficam zanzando pra lá e pra cá. Não, peraí, é um andador? É um andador. Porque hamster você põe ele numa bola. É verdade, é diferente um andador, né? Será que ela tava tipo numa bolha? Isso seria surpreendente. Seria. Rafael, bolha em momento Alura. Vai. Caramba. Na ficção, as pessoas que vivem na bolha são pessoas que precisam de cuidados extremos. E sabe quem também precisa de cuidados extremos? Tipo John Travolta? Tipo John Travolta. E quem também precisa de cuidados extremos é o seu currículo. E para você cuidar do seu currículo, você precisa da Alura. Cada curso que você faz na Alura é uma linha a mais no seu currículo que pode te dar um upgrade na carreira ou pode te recolocar no mercado de trabalho. Então cuide da sua carreira, como cuidavam do John Travolta. Cuide da sua carreira, não como o John Travolta cuidou da dele. É. Faça diferente do John Travolta. Cuide da sua carreira. alura.com.br/promoção/GugaCast. Você ganha R$100. Era isso que você ia dizer? Era isso que eu ia dizer. Como você soube? Eu imaginei. Eu tô tendo dificuldade aqui, porque na verdade a gente acabou de sair de um jogo de mentira e verdade. Eu não tô conseguindo prestar atenção, porque eu tô tentando achar se isso é mentira ou verdade. Mas, mas isso é verdade. Então eu tô confuso aqui. Estragou a nossa confiança, né? Como nossa casa era pequena, eu fazia isso na garagem. Ocasionalmente, soltavam daqueles gritinhos de bebê, aqueles agudinhos de alegria. Enquanto minha mãe cuidava dos afazeres da casa, eu me divertia deslizando com minhas rodinhas pelo piso de cerâmica. Eu me divertia à beça. Mas sabe quem não se divertia? Isso mesmo, Rosemaria. A senhora não suportava os terríveis barulhos que eu fazia e, como forma de protesto, passou a gritar do lado de lá do muro. Sim, eu disse, gritar. Como se gritar para um bebê de um ano de idade fosse resolver algo. A única coisa que dividia nossas casas era um muro de tijolo simples, ainda no reboco, e um pequeno quintal de terra. Rosemaria passou a gritar de lá coisas como: esse inferno de barulho maldito! Que desgraça de barulheira, meu Deus! Faz calar isso! Caramba, que pessoa horrível! Isso mesmo que vocês leram. Ela gritava do lado de lá por conta do meu infernal barulhinho de alegria de deslizar pra lá e pra cá no meu possante andador. Não precisou de muito, minha mãe foi até lá tirar satisfação. Mas quando mamãe foi até lá conversar com a senhora, quem atendeu foi seu filho, que podemos chamar de qualquer nome. Então eu escolherei meu nome favorito da lista de piores nomes registrados. 1, 2, 3 de Oliveira 4. Que coisa velha, que piada velha, né? Que piada velha. Já sabe-se qual que é a idade da pessoa, né? Se bem que ela já deu quando nasceu, então tudo bem. Pô, mas seria legal se esse cara realmente existisse, né? 1, 2, 3 de Oliveira 4. E pensa como 1, 2, 3 Silveira 4 deve se sentir menosprezado. Sim. Mas ambos são o senhor 4, né? Ele chega e fala, senhor 4, você poderia, por favor? Ao contrário da minha mãe, 1, 2, 3 de Oliveira 4 era um rapaz tranquilo. Ele educadamente atendeu minha mãe, pediu desculpas e explicou que a senhora era doente e se recusava a tomar seus medicamentos, e por isso seu comportamento era daquela forma. Minha mãe, a contragosto, aceitou o pedido de desculpas, voltou para casa e seguimos com nossas rotinas. Mas foi então que tudo piorou. Rosemaria virou o equivalente ao Hitler quando 1, 2, 3 de Oliveira 4 não estava em casa. Fazia discursos inflamados sempre que eu estava na garagem, só tentando aprender a andar. Caramba! Ela passou a orar, entre aspas, fervorosamente gente do lado do muro, pedindo, ou pedindo não, implorando a Deus que eu morresse. Caraca, cara! Que acabasse a sua tortura de ficar me ouvindo gargalhar. Começou a dizer que eu era o próprio anticristo. Isso mesmo. Eu, sem um dente na boca, era a própria encarnação do manhoso. Minha mãe gastou toda sua paciência ali e tentava ignorar toda a gritaria histérica da senhora. E por muito tempo foi assim. Eu ria, a senhora gritava e orava. Foram semanas, meses assim, até que um dia foi a gota d'água. Era um fim de tarde de quinta-feira. Minha mãe lavava roupa na garagem, eu fazia o que fazia de melhor. Ria e andava pra lá e pra cá com meu corpinho rechonchudo no disquinho. E então começou. Primeiro, sons abafados começaram a vir do canto do muro, que separava nossos lotes. Barulhos coordenados. Alguém cavava o chão ao lado do muro. Caramba. Depois, começou a gritaria como um cântico enfurecido, a voz esganiçada e já comum a nós gritava a plenos pulmões. Cavar é um negócio agressivo, né? A gente, os filmes fizeram isso com a gente. É verdade. Se a gente vê alguém cavando, é que alguma coisa vai dar merda. Ah, é verdade. Se for um cachorro, tudo bem. Agora, se for um ser humano, não tá bom, não. É. A não ser que tem uma árvore do lado dele e você fica preocupado. Eu vou cavar uma cova para o demônio, senhor. Olha aí. E vou enterrar aqui o filho do demônio. Aquela foi a gota d'água. Que coisa agressiva, era só um bebê. Que mulher escrotíssima, né? Que mulher escrota. Minha mãe, uma mulher simples, de 1,60m, muito provavelmente seria capaz de derrubar aquele muro a socos naquele momento, mas fez algo muito mais impulsivo. Meu avô, o mesmo que era mediador entre nós e o monstro que cavava o chão do outro lado do muro e vociferava para o céu, era caminhoneiro e deu de presente para minha mãe nada mais, nada menos que um revólver. Caramba! Ok, tá escalonando bem isso aí, né? Tá. Caramba, velho oeste. Faroeste goiano. É. Eram outros tempos e minha mãe passava muito tempo sozinha em casa. Fez sentido na época. Talvez não tenham levado em conta a natureza impulsiva de mamãe. Com 38 em mãos, ela esqueceu de toda a construção social que mantém a gente organizada em sociedade e tomou para si o monopólio da violência. Muito bem colocado. Minha mãe deu a volta no muro, foi até o pequeno portão de acesso à casa do demônio, que ainda cuspia palavras como "Morte ao filho do demônio!" e "Desgraçados!" Eu tô rindo, mas que horror. É. E não hesitou em dar um tiro no cadeado que a separava. Então tudo ficou em silêncio. Caralho! Tiro no cadeado. Ai, tiro no cadeado é muito cinematográfico, cara. Isso é coisa de filme, né, cara? É coisa de filme, coisa de filme. Tiro no cadeado foi foda. Mamãe, com um trabuco fumegante nas mãos, encontrou a velha, encurvada no chão de terra, com as mãos cobertas de terra vermelha. Ela cavava com uma pequena pá no canto do muro o que definiu ser a cova do anticristo, do filho do próprio Lúcifer, eu. Minha mãe estava diante de alguém que ameaçava sua prole. Alguém que por meses gritava absurdos para um bebê. Que bom que a gente avisou no começo do programa que esse não era um programa para crianças, né? Puta merda, hein? É verdade. Tô muito satisfeito. Começou bem, né? Escalou muito rápido. Mas a visão de minha mãe armada e provavelmente com fogo no olhar fez aquela criatura que gritava com a força de 1000 homens momentos antes regredir a uma simples velha cavucando a terra. Diga que quer que minha filha morra agora! Diga, velha! Ela gritou para a idosa, que agora chorava compulsivamente, encurvada sobre seu pífio buraco. Caramba, cara, que cena horrível! Horrível. Como que obra do destino, 123 de Oliveira 4 chegou em casa mais cedo. Ficou muito mais cômico depois que ela passou a chamar esse cara de 123 de Oliveira 4. É, foi bom alívio. E se deparou com minha mãe apontando uma arma para a mãe dele. Ao fundo, eu ria de alguma coisa que deveria ter julgado engraçado em meu disquinho. Provavelmente por ser o anticristo, todo aquele caos estava me entretendo. 123 de Oliveira 4 tentou argumentar com minha mãe, mas ela não largava o revólver e muito menos o abaixava. Foi então que ele teve a brilhante ideia de buscar meu avô, que não morava muito longe dali. Enquanto o jovem estava fora, minha mãe continuou ameaçando a senhora. Foram meses de tortura e mamãe colocou tudo pra fora. Até hoje eu não sei como ela não deu um tiro na senhora. Não ia ser a primeira vez que ela atirava em alguém. Meu Deus. Ok, né? Mas isso é outra história. Que beleza. Por favor, não mande essa outra história pra gente. Meu avô chegou, trouxe consigo meu pai em seu característico fusquinha branco e 123 de Oliveira 4, abatido e desesperado. Meu avô era um homem grande, mas muito amável, e era a única pessoa no mundo capaz de acalmar minha mãe. Minha filha, abaixa essa arma, não vale a pena estragar sua vida assim. Pense na sua filhinha, ela nem sabe o que está acontecendo. Eu mastigava um pão de queijo com as gengivas banguelas, agora no colo de meu pai. Olhando para trás, conhecendo minha mãe como conheço, muito me admira mamãe ter ouvido meu avô e ter abaixado a arma. Mas ela abaixou. A senhora continuou a chorar, dessa vez amparada por 123 de Oliveira 4, que chamou uma ambulância, já que a senhora também tinha problemas no coração e começara um ato de "Oh, céus, estou a morrer". Coitada, a senhora tinha um problema. Até hoje, não sei por que ele chamou a ambulância e não a polícia, mas eu imagino que foi o melhor a se fazer, já que mamãe não hesitaria em mandar a senhora encontrar seu criador se não fosse por meu avô. Continuamos a morar nessa casa por mais um ano. Meu pai e meu avô conseguiram convencer 123 de Oliveira 4 a não prestar queixa, ou ele ficou com muito medo de mamãe dar um tiro nele também. Eu acho que essa é a mais verídica. É. Só saímos de lá quando minha mãe engravidou novamente. Depois desse dia, nunca mais a senhora gritou no muro e nunca mais ela encrencou com a gente. Às vezes me pergunto que fim ela teve e se atormentou outros inquilinos depois de nós. Gosto de contar essa história em mesas de bar e de me gabar que sou a própria anticristo. Afinal de contas, se não fosse por minha constante alegria no disquinho, essa história nunca haveria acontecido. Espero que tenham gostado da história, é a primeira vez que escrevo. Mandarei outras histórias minhas e de minha família quando o tema for condizente. Beijos e parabéns pelo excelente conteúdo. Acompanho desde o início e já ouvi vários episódios repetidas vezes enquanto leioto as minhas artes. Acho que é layout que ela quer dizer, né? A layout que fala? Eu não... É layout. Não conheço o verbo. É de layout. Enquanto layout minhas artes. PS. Estou escrevendo essa história nas vésperas de meu aniversário e por conta da alegria contagiante do Guga pelo próprio aniversário, aderi a essa filosofia também e passo todo mês falando de meu aniversário. Aniversário, aniversário, aniversário. Se puderem, cantem a música do bolo ou me mandem um parabéns. Parabéns. Parabéns. Eu não vou cantar a música do bolo, mas parabéns. E é meu aniversário esse mês. É, o curioso é que ela escreveu essa história ano passado e eu tô lendo perto do seu aniversário de novo. Então, meus parabéns. Caraca. Parabéns por mais um ano. É. Se você ainda, de fato, estiver viva e ouvindo essa história. O que nós esperamos que seja verdade. É. Cara, que história horrível. É a segunda história de gangster que a gente tem em seguida. Né? Semana passada teve uma, agora teve essa. É. Bizarro demais. Pesadíssimo. Mas eu gostei muito da construção da cena, pura emoção. Foi. Ela chega, a mulher tá lá cavando um buraco com uma pazinha e gritando que tá cavando a cova do anticristo. E a mulher chega com uma arma, falando, fala de novo que você quer que minha filha morra. É uma bela cena. Foi Breaking Bad, né? Assim, foi... Tarantino, né? Tarantino faria essa cena. Foi tarantinesco, foi mesmo. Pra mim, o ponto alto foi o tiro no cadeado. Eu realmente... ali, me ganhou ali. Ali... É, verdade. Ali tava de pé aqui já. Verdade. Quem lê a próxima? Hugo, você pode ler a próxima aí? Tá, história 2, Visitantes da Terra, de Bruno Messias. Salve, pessoal. Cresci nos anos 80, cercado de referências maneiríssimas em filmes, como Goonies, desenhos animados, como Get Along Gang, e histórias em quadrinhos, Turma da Mônica, Lulu e Bolinha, onde as crianças aprontavam altas confusões em seus clubinhos. Inspirados por esses personagens, a molecada da minha rua teve uma ideia brilhante para fundar nosso próprio clube. Clássico. Eu também fiz isso. A ideia do clubinho é sempre empolgante. É sempre legal ter um clubinho. Você fazer um barraco. Nossa, meu sonho é ter uma casa na árvore, cara. Isso aí foi minha infância, nossa. Até hoje, né? Nossa, se eu pudesse até hoje, eu construiria. Porra, uma casa da árvore cheia de travesseiro cagado de Coca-Cola, meu irmão. Ia ser muito irado. A casa de um dos meus amigos tinha um quintal espaçoso, e foi lá que resolvemos colocar a ideia em prática. Conseguimos ferramentas emprestadas para os nossos pais, não lembro bem dos detalhes, mas provavelmente pegamos sem pedir permissão mesmo. E começamos a cavar. Passamos um bom fim de semana nos divertindo com pais, picaretas e cavadeiras. Por que eles foram cavar? Eles vão fazer um bunker? Pois. Sei lá, pra botar a fundação, né? É, ou eles iam fazer uma laje. E aí é surpreendente também. O bunker fica bem mais interessante, cara. Íamos revezando no trabalho e, certo ponto, já tínhamos um belo buraco que superava a nossa altura. O mais velho de nós devia ter uns 10 anos de idade e devia ter mais ou menos 1,5 metro de diâmetro, mas ainda não estávamos satisfeitos. É, parece que eles estão cavando ou uma cova ou um poço, né? Ou é o clube dos tatus. Também. Ou é uma outra cova pro Satanás, né? Pro anticristo. Isso. As crianças vão fazer o ritual lá de embaixo. Aí chega, tem 10 crianças com uma picareta. E aí chega a mãe e fala: menino, o que é que vocês estão fazendo? Ah, mãe, a gente tá cavando uma cova pra Satanás. Ai, Mas pra que tão grande, meu filho? Ah, mamãe, ele é enorme. Tem que caber as asas do anjo caído. Aí já, meu irmão, aí a mulher se caga na hora. Mais uma vez, muito orgulhoso de ter avisado que esse não era um programa pra crianças. Foi então que, depois de tantas horas de nosso trabalho, os pais finalmente ficaram curiosos o bastante para perguntar o que estávamos fazendo. A resposta era muito simples. Quando o buraco ficasse fundo o suficiente, começaríamos a cavar na horizontal. Nossa. E finalmente consegui construir a sede subterrânea do nosso clubinho. É um bunker, realmente. Aí, tá certo. Excelente. Não, era um bunker e um túnel, né? Eles... A ideia era cavar na horizontal pra usar o próprio buraco como estrutura. É. Isso tem muita chance de dar errado e criança morrer, né, cara? Mas vamos ver o final aí da história. Como era de esperar, fomos obrigados a tapar o buraco, perdendo todo o nosso esforço e desperdiçando todo o planejamento de nossa base secreta, que na minha cabeça ia ser meio que a sala da justiça dos super amigos. Mas felizmente nenhuma criança foi soterrada nesse processo. Ufa. Um abraço a todos. Felizmente. Poxa. Cara, mas eu consigo me relacionar com essa história porque o meu sonho era ter uma sala de controle. Eu falava isso pro Rafael quando eu tinha essa idade. Pô, a gente tinha que ter uma sala de controle. Controle do quê? Eu não sei. Mas ela precisava ter uma tela enorme e um monte de botões embaixo dessa tela. E alavancas. Tem que ter uma alavanca, né? Aquela alavanca que parece avião. Sim. Uhum. E se você pensar bem, eu tenho isso hoje. Eu tô aqui agora. Eu tenho 3 telas na minha frente, o que é surpreendente, e vários botões. Tá aí, ó. É, parabéns, Gustavo. Você realizou você chegou um lá. Sonho. Mais um sonho realizado. Rafael, quem lê a próxima? Thiago, você lê a próxima história aí? A próxima história é duplo problema. Já começa com um trava-língua aqui, mas eu consegui passar ileso. Parabéns. Esses nomes de história são filmes do SPT? Vira um novo game, inclusive. Não, eu voltei com os nomes dos episódios do He-Man pra dar título pras histórias. Ah, tá. Faz sentido. Ah, cara, tem um episódio do He-Man chamado Visitantes da Terra? Deve ser maravilhoso. Fiquei com vontade de ver. O que é massa é que deve ser visitantes da Terra, né? Do planeta Terra. Mas eu chamei de visitantes da Terra os meninos que cavavam um buraco. Ah. Perfeito. Bom link, Rafael. Parabéns, cara. Obrigado. Vamos lá, então. A próxima história é Duplo Problema, de Nayara Henriques. Olá, Guga Mafra e convidado. Pô, cagou aqui, esqueceu aqui, pô, esqueceu todo mundo aqui, que é isso? Esqueceu o Rafael, esqueceu que tem 2 convidados, mas vamos lá. Não, tá escrito Guga, Rafa e convidado, você que pulou um. Ah, eu li errado mesmo, tá certo. Olá, Guga, Rafa e convidados. Me chamo Nayara e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. A história que eu vou contar é sobre como quase me tornei protagonista da minha própria versão de Chiquititas ou Chispita, em homenagem ao Guga. Chispita é uma novela de terror que passava na minha infância, que mostrava uma criança que foi abandonada pelos pais. E esse era o maior terror da minha vida. Nossa. Por isso que ela falou que é uma homenagem a mim. Obrigado. Caramba, que homenagem macabra, né? Mas tudo bem. É. Na minha infância, as meninas e meninos escolhiam quais eram os seus personagens de Chiquititas. Você tinha um? Eu não lembro qual era o meu. Ele apagou isso. Ou eu não lembro, ou eu estou com vergonha de dizer que era a própria Chiquitita. Ele escondeu isso bem no fundo do inconsciente. Todo mundo queria ser o Mosca, tá ligado? Que era o bonitinho. O que você tá dizendo? Não é que ele era bonitinho, ele era o personagem que dentro do enredo era o bonitinho. Entendi. Claro. Quanto mais você tenta remendar, pior fica, tá? É, eu vou parar por aqui. Vocês lembram dessa novela Chispita? Não. Não, cara. Eu lembro. Ah, então. É dos anos 80, né? Chispita. Era isso, era uma menina órfã e aí ela, tipo, ficava vivendo, assim, tipo, dormia na rua e tal, uma vida dura pra caramba, cara. E ela era uma criança e eu achava que era isso que ia acontecer se eu fosse me perder dos meus pais, por isso que eu sempre fui muito obediente. Então, isso poderia ter acontecido também com o Chaves, né, cara? É que o Chaves era mais engraçado, né? O da Chispita era trágico mesmo, cara, porque era uma novela. Ah, entendi. E aí tem uma coisa engraçada que a gente sempre fala aqui também, é que quando acabou a Chispita, teve uma outra novela chamada Angelito, que era exatamente igual, só que era um menino. Tá certo, deu certo, pô, vamos fazer agora igual. É. Silvio Santos no comando sempre, né? Acho que nessa sequência, Maria do Bairro, Marimar, é. Era tudo cópia, né? A trilogia das Marias. Isso, exatamente. O ano era 1995. E eu morava na cidade de São Paulo. No pouco mais de um ano que morei lá, o meu programa preferido era ir ao Parque da Mônica. Era incrível e são as melhores lembranças que eu tenho desse período. Porém, é a lembrança mais assustadora dos meus pais. Em um fatídico final de semana, após muita insistência, meus pais me levaram ao Parque da Mônica para cumprirem o que haviam combinado comigo e talvez para terem um segundo de paz em que eu não perguntasse que dia que a gente iria para o Parque da Mônica. Boa estratégia. Eu sei bem como é esse inferno na vida. A criança perguntando mil vezes o negócio, mas tudo bem. Aqui funciona com a noite da pizza, né? A noção da pizza aqui é sexta-feira, então todo dia eles me perguntam se é sexta-feira e eu já não aguento mais. Eu posso entendê-los. Empolgadíssima, queria ir em todos os brinquedos e estava curtindo todo aquele êxtase infantil. Naquela época, no centro do parque, havia um brinquedo enorme, pelo menos na visão de uma criança de 4, 5 anos. Com escorregadores, piscinas de bolinha, camas elásticas e etc. E lá estava eu, subindo, descendo, escalando, mergulhando despreocupadamente, enquanto meus pais estavam sentados num banco em frente ao brinquedo. Após algum tempo sentados ali, meus pais cochilaram por alguns minutos e quando acordaram, eu não estava mais lá. Caraca, o maluco vai no Parque da Mônica pra o quê? Tirar ali uma soneca. Porra. O Thiago se identificou muito agora com essa cena. Ai, ai, ai. Onde está Nayara? Primeiro pediram a um funcionário para olhar no brinquedo, depois foram andando pelo parque até chegarem numa espécie de administração, já desesperados e certos de que muito provavelmente eu havia sido sequestrada. As histórias são bem leves aqui, né? Pra todo mundo dormir bem. Mais uma vez, orgulhoso de ter avisado. Podia estar ouvindo coisa de criança nesse momento. É. Anunciaram meu nome no sistema de som do parque várias e várias vezes e nenhum sinal da filha desaparecida. Então acionaram a segurança, reviraram banheiros, etc. Nesse momento, minha mãe só conseguia se lembrar dos sequestros de crianças dos anos 80 e 90, que incluíam trocar a roupa da criança e cortar os cabelos para que ela passasse desapercebida. Porque funciona, né? Porra, isso é um bagulho bizarro demais, né, cara? Eu lembro disso. Nossa. É, essa lenda urbana, ela perdura até hoje, né? Porra. Eu já ouvi isso, sei lá, essa década. Alguém já falou assim, não, agora a onda é que eles vão no hipermercado, pegam a criança, levam no banheiro, cortam o cabelo dela e aí eles conseguem passar pela segurança. E é o suficiente pra criança ficar irreconhecível. Sim. É que nem a história da agulha com HIV, lembra? Com HIV, sim. Cuidado! Tem pessoas espetando você no carro aí, porra, tá dando bobeira. É a mesma coisa. É. E a gilete no tobogã? Vocês já ouviram essa? Não. Ah, é verdade. Nossa, isso... Você fala uma coisa dessa, já dá vontade de nunca mais na vida ir num parque aquático, né? Automaticamente, você fala isso, você arrisca aqui. Não, ir mais no parque aquático, já, você já nota já. Pode ser que ninguém tenha feito, mas alguém teve essa ideia e ela foi disseminada. É verdade. O que eu gosto mais é essa de cortar o cabelo, porque eu imagino que é uma gangue de cabeleireiro, sabe? Cara. Os caras sequestram. Aí devolvem a criança e falam, meu Deus, por que você cortou o cabelo dela? Você ia fugir? Não, pra valorizar o rosto dela, olha só. Nossa, você falou uma coisa que parece muito aqueles avisos de corrente de WhatsApp, cara. De gilete. Eu recebi uma, eu vou fazer um alt tab muito grande, mas eu preciso compartilhar. Recebi uma da minha mãe, ela manda pra mim pra eu conferir, tá ligado? É tipo fact check, ela me manda. Assim. Excelente, ela tá de parabéns. É, ela tem um grupo comigo, com meus irmãos, ela manda assim, e aí, gente? Já manda assim, já, só pra dar uma conferida. E aí ela dizendo que hackers chineses estão enviando imagens de bom dia, mas não abra e não compartilhe essas imagens de bom dia, porque elas podem infectar seu celular e roubar seus dados. Eu falei, cara, esse cara é um gênio. Aí você falou que essa era verdade, né? Você falou, não, essa é verdade. Mano. Gente, obrigado. Eu falei assim, é isso aí, mãe. Pode compartilhar. Mas eu fiquei emocionado com essa coisa. Falou, se tiver uma rosa, então rouba a sua senha do banco na hora. GIF animado, porra, é pior ainda, cara. GIF animado, vão na sua casa e matam você. Falei, nossa, palmas pra esse cara, palmas pra esse cara. Então, voltando aqui do alt tab do Hugo. Na cabeça da minha mãe, provavelmente eu estava em algum lugar desconhecido de São Paulo com os cabelos curtos. Justo. É, mais valorizando o rosto. Sempre. É. afinando o rosto. E sem pontas duplas. É. Os funcionários pediram para que meus pais aguardassem perto do brinquedo, caso eu voltasse, enquanto eles acionariam a polícia e percorreriam o shopping. Nessa época, o parque ficava em algum shopping de São Paulo. E assim meus pais fizeram. Alguns anos depois, caralho, reencontrei minha... Cara, que susto. Ah, não, tá. Porra, que caralho, que susto agora, hein? Minha amiga, você me deu aqui uma cagada aqui. Alguns anos depois, reencontrei minha família biológica e soube dessa história. Aí ela bota assim, brincadeira! Nossa! Porra, fiquei preocupado agora, malandro. Só tem história macabra hoje, eu fiquei bolado aqui. Caramba, já pensou? Deu gatilho. É gatilho pro Thiago. Você é. Gatilho. Botaram o pelelê logo essa, cara. Ai, ai. Cara, a Xpita até hoje não achou a família biológica dela. Meus pais voltaram para o banco em frente ao brinquedo e foi quando, de repente, quase que em câmera lenta, um pequeno ser emerge das profundezas da piscina de bolinhas com os braços abertos. Sim, era eu. Que cena maravilhosa, né? Ela saindo da piscina de bolinha com os braços abertos. Tipo, fantástico, as mulheres saindo da água. Mas ela ficou esse tempo todo submersa, isso ela podia ter morrido sufocada, talvez. Dependendo da profundidade, né? É, ou da densidade das bolinhas, né? Já que você falou de gilete no tobogã, eu vi uma vez uma notícia de uma cobra numa piscina de bolinha. Já ouvi também. Também. Nunca mais entrei. Cara, se alguém falar isso pra minha filha, eu bato na pessoa. Certo. Nossa. Eu vou bater. Mas acho que rolou, mas era aqueles parquinhos que o pessoal bota em frente à loja de fast food na rua, sabe? Aquela parada totalmente largada. Tipo, food truck, sei qual é. É, pô, aquele negócio fica largado fora, ninguém... É tenso. Pode não ter cobra, mas o que tem de nugget suspeito dentro dessa piscina de bolinhas já é um risco suficiente para as crianças. Com certeza. E possivelmente nugget de cobra. Pô, eu achei um nugget. Tá verde. Um nugget peludo. Nossa. Mal havia terminado de levantar quando ouço meus pais me chamando, em tom de choro e talvez um pouco bravos. Não entendi bem o que estava acontecendo e eles estavam falando sem parar, algo como, graças a Deus, achei que tinha te perdido, minha filha, onde você estava? Tudo ao mesmo tempo. Quando todo mundo se acalmou, me perguntaram aonde eu havia ido. E eu respondi que havia ficado dentro daquele brinquedo o tempo todo. Mas você se escondeu na piscina de bolinhas e se levantou agora para nos dar um susto? Não, mãe, respondi. Eu tava brincando de mergulhar e nadar nas bolinhas e acabei dormindo. Caraca! Nossa! Eu faria isso. Acordei e tava no fundo da piscina de bolinhas. Cara, só que contigo, o Thiago, ia ser o contrário. Você ia dormir e o Gael, o Dante, ia ficar te procurando, né? Ia chamar o segurança e tal. Tu ia estar apagado lá dentro. É. Ai, ai. Sim, meus amigos, eu dormi na piscina de bolinhas enquanto brincava e quase virei foto de caixinha de leite. Caraca, hein? Sensacional. Mas o que é impressionante é que ela dormiu e os pais também, né? Esse foi o problema. Então, é um problema congênito, né? A gente já fica registrado aqui. Narcolepsia familiar. Adoro o podcast e quero aproveitar para mandar um beijo pro meu namorado Fred, que também adora dormir nas piscinas de bolinhas. Mentira. Que foi quem me apresentou ao mundo dos podcasts. Feliz Dia das Crianças e sempre verifiquem a piscina de bolinhas. Maravilhoso. Muito bom. Devia ter uma regra, né? A piscina de bolinhas pode ser muito funda, ou tem que ser transparente, ou tem que ter uma câmera lá dentro. Então tem um novo mito, né? De vez em quando sobe uma rede, assim, né? Tipo, levanta todas as crianças que estão dentro. Pô, mas vocês estão falando disso? Aqui no Rio, enfim, antes desse negócio de quarentena e o caramba, em alguns shoppings aqui do Rio, tinham umas paradas assim, a galera perde a noção, né, cara? Porra, piscina de bolinha é uma parada pra criança. Mas aí o maluco vem e me bota, sei lá, um gorila gigante da altura de 3 andares do shopping. E, meu irmão, é bolinha pra caralho, pra tudo que é lado. E a criança não pode ir sozinha, tem que ir com um adulto. E aquilo ali parece crossfit, saco é? De bolinha, porque tu tem que subir uma torre gigantesca pra descer um tobogã. E aí, tipo, tem bolinha na altura da cintura, cara. Na cintura do adulto, não da criança. Então a criança some daquela porra. E assim, meu irmão, eu já fui algumas vezes e é a pior sensação. Você sai de lá com dor na coluna. É uma desgraça. Eu acho que isso devia acabar, devia ter uma lei contra isso. Fica aí o protesto. Contra o crossfit infantil. Desculpa aí. O lamento do pai. Murmúrios da paternidade, né? A próxima história se chama O Problema com o Poder. Isso certamente deve ser alguma coisa do esqueleto. É, tipo, é o episódio em que fica revelada a impotência sexual do esqueleto. Que gratuito isso, cara. Eita, assim, já que isso aqui já não é pra criança, até esse momento, se não saiu até agora... Virou válvula de escape. É, tudo que ele sempre quis falar num podcast, finalmente. É, nunca mais vou ser chamado aqui. Sabe o que acontece? É assim, isso é um negócio que eu já percebi em mim mesmo. E não é uma mensagem de, assim, não é uma indireta de que tá ficando muito tarde, não. Mas eu percebo que normalmente quando eu tô gravando podcast e vira meia-noite, eu começo a ficar irônico-agressivo. Então, assim, vai ser daí pra baixo com o Castelo de Grayskull. Mal posso esperar. Nossa, uma vez que ele te chamar, ele vai querer marcar depois de meia-noite pra ficar mais insano. É mais engraçada. A gente manda 2 litros de Coca-Cola pra casa do Hugo e marca depois da meia-noite. O problema com o poder. Olá, Guga, Rafael, Caio e ou algum convidado. Meu nome é... Mas podem mudar os nomes se quiserem. Vamos chamar ele de... Gilmar. Boa. Gilmar da TV Colosso. Todos os personagens vão ser personagens da TV Colosso. Tudo começou em 2007, quando eu tinha 5 anos de idade e iniciei minha vida escolar em uma pequena escola em Ubatuba, São Paulo. Aliás, a gente podia chamar todos os personagens de Gilmar, porque tinha isso, né, na TV Colosso. Todos eram Gilmar. Tinha vários Gilmar. Mas eu acho então, todo que vai ficar um pouco confuso, talvez. Talvez. Talvez a gente possa chamar um deles de Malabi, sabe? Tá bom. Sim. Eu era muito tímido, pois tinha medo das outras crianças não gostarem de mim. E realmente a maioria não gostava. Tadinha. Porém, pra minha sorte, haviam outros 2 garotos na sala que por algum motivo me adoravam. Seus nomes eram Gilmar. Não. Malabi não, sabe. Vai lá. Não vai dar? Então tá. Seus nomes eram Malabi Sabe, um garoto que com toda certeza possuía algum transtorno de hiperatividade. E... Jaca Paládio. Caraca, olha isso! Porra. Demais. Jaca Paládio, um garoto gordinho que falava embolado e eu achava isso muito engraçado. Nós três fazíamos de tudo juntos. Desde juntar as massinhas de cores diferentes para delírio da professora que sofria para separá-las, até trancar as portas dos banheiros por dentro, saindo por debaixo da porta para que ninguém consiga entrar mais. Cara, esse é um clássico, eu fazia muito isso na escola. Nossa. Você trancava a porta do banheiro e... Só que eu pulava por cima, né? Porque se arrastar no chão no banheiro era muito triste. E era um clássico fazer isso imediatamente antes do recreio. Que babaca. Ia lá, trancava todas as portas e saía. E aí formava uma fila no banheiro. Chama babaquice infantil. Exato, é muito babaca. Só faltava levar um tênis e botar assim, né? Pra aparecer os 2 tênisinhos assim, debaixo da porta. É, depois de um tempo a galera já tinha se tocado e aprendeu a pular pra dentro também. Uma vez, nós matamos aula na biblioteca, onde passamos a tarde toda brincando escondidos. Babaquice infantil, cara, é uma coisa que ninguém se toca que realmente existe, né? A gente tem essa ideia que crianças são sempre inocentes e não, cara. Uma boa parte delas é babaca. Ô, Thiago, o que você tem a dizer sobre isso? Ah, eu vou deixar passar aqui. Depende da idade. Idade, criança assim, idade escolar, tem as crianças que são babaca mesmo. Babaquice não tem idade. Tem assim, tipo, o amor não tem idade? Babaquice também não. É, a ocasião faz a babaquice. Você podia muito bem estar ouvindo coisa de criança agora, você não tá porque você não quer. Porque você tá de babaquice. A gente avisou. Uma vez, nós matamos aula na biblioteca, onde passamos a tarde toda brincando escondidos. Quando foi escurecendo, voltamos pra sala como se nada tivesse acontecido. E encontramos a professora furiosa com o nosso desaparecimento por longas 3 horas. Cacetes. Mas ele estava na biblioteca, podia ser muito pior. Éramos inseparáveis, um verdadeiro trio de amigos que literalmente nada poderia separar. Bom, isso era o que nós pensávamos, né? Ao meio do ano, uma garota nova chegou do colégio. Ela se chamava Priscila, né? Tem que ser Priscila. Priscila é muito mainstream, porra. É porque eu não lembro do nome de outra cadela da TV Colosso, você lembra? Lembra da Peggy Sunshine? Peggy, cara. Venceu fácil. Rafael, eu vou chamar ela de Peggy Sunshine, mas você lembra a música da Priscila? Lembro, claro. Você pode cantar um pedaço pra gente? Ué, por que não, né? Era Priscila, aonde está você? Priscila, aonde está você? Priscila, meu doce de bem querer. Pô, parabéns, Rafael, caramba. Eu só lembrava do Priscila, onde está você? Eu sei que isso não é verdade, mas na minha cabeça, no meu coração, você cantou essa música lá na negociação. E nas próximas versões dessa história eu terei cantado. E foi o que ganhou, né? O coração. Sim. Dos outros negociadores. Bom, então o nome dela não é mais Priscila, é Peggy Sunshine. Peggy Sunshine era uma garotinha ruiva com cabelo cortado na altura dos ombros. Ela encantou a todos da sala por sua imensa beleza. Nos passeios e nas atividades em dupla, a sala inteira brigava para sentar junto à nova menina. Bom, a chegada da Peggy Sunshine veio junto a um grande problema para a vida de três crianças de 5 anos de idade. Nós três estávamos apaixonados por Peggy Sunshine. Tá vendo? O amor não tem idade. Sim. Verdade, hein? Assim como a babaquice. Malabi Sabe e Jaca Palladium já mal se falavam após uma discussão sobre quem seria o par da Peggy Sunshine na festa junina da escola. E embora a briga fosse entre os dois, eu fui o escolhido, eu, Gilmar, fui escolhido o par dela. O que me deixou muito feliz, a ponto de me gabar para todos os outros meninos da sala de tal feito. Isso gerou a fúria nas outras crianças e uma saborosa sensação de superioridade em mim, que estava virando amigo da garota, que abalara os corações de toda a turma 102. Nos ensaios, eu e Peggy Sunshine nos tornamos próximos, e vi Malabi Sabe e Jaca Palladium cada vez mais chateados comigo, por ciúmes e principalmente por eu estar passando mais tempo com ela do que com eles. Um ciúme duplo, né? Separou a amizade. É aquilo, é grandes poderes, grande responsabilidade, né? Sim, é, já diria o esqueleto. Alguns dias se passaram e a apresentação chegou. A festa reunia barraquinhas de alimento, brincadeiras e, no fim da noite, a grande apresentação de dança. Eu, Malabi Sabe, Jaca Palladium, Peggy Sunshine e toda a turma estávamos brincando de pique-esconde, o que era o ideal momento para que eu me declarasse para Peggy Sunshine. Porém, não fui o único a ter essa ideia. Mais pra frente na brincadeira, acabei por dar de frente para Malabi Sabe e Peggy Sunshine, de mãos dadas, escondidos juntos. Meu mundo desabou. A minha primeira paixão, junto do meu melhor amigo. Parei de brincar imediatamente e corri para o colo da minha mãe para chorar. Tadinho. Jaca Palladium, então, foi me consolar, me chamando para brincar. E assim ocorreu, aceitei o convite do meu único melhor amigo. Caraca. Mas alguns minutos se passaram e Malabi Sabe veio para junto de nós, o que não deu em outra. Brigamos como dois filhotes de gorilas e fomos separados apenas por nossas mães e tomando um longo castigo de 10 minutos no cantinho. Enquanto isso, Jaca Palladium se aproveitou para se juntar a Peggy Sunshine, onde eu e Malabi Sabe conseguimos ver os dois dando um selinho. Que isso? Sim! Um selinho. Eu falei que esse programa seria impróprio? É. Isso, pra nós, era o ato mais proibido e romântico que poderia existir. E juntos, eu e Malabi Sabe, partimos pra cima do Jaca Palladium, até que nós três saímos na mão, brigando novamente por uma menina. Peggy Sunshine acabou por passar mal de tanto comer doces. E teve de ir embora. Que risada sincera. E teve de ir embora antes da dança. E no fim da noite, me vi sem a garota e sem meus dois melhores amigos. Cara, que tragédia, né? Um lance meio carnavalesco, né? Meio Pierrot e Arlequim e Colombina. Uhum. Eu gostei da atitude da Peggy Sunshine. Ela ficou com os três e comeu muitos doces e passou mal. Porra, é o resumo de uma infância feliz, né? Se esbaldou, cara, Peggy. Mandou bem. Que menina empoderada. É. Tudo teria passado tranquilamente na próxima semana de aulas. Afinal, éramos apenas crianças. Mas o que eu não sabia é que aquela seria a última vez que vira qualquer um dos meus amigos. Pois no fim de semana da festa, me mudei de cidade e estado, sem nunca poder me desculpar com os meus dois amigos. Cara, que triste, cara. É igual quando a TV Colosso acabou. Nossa. Até hoje tenho sonhos com aquele dia, que marcou muito forte por nunca poder me despedir, nem me desculpar dos meus dois companheiros. Fico muito triste por nunca ter conseguidos encontrar nas redes sociais anos depois, o que torna tudo isso uma história sem um real fim. Malabi Sabe, Jaca Palladium, caso estejam ouvindo esse podcast, eu sinto muito por tudo aquilo. Cara, que bonito, né? Que legal. Poxa, a energia do podcast vai terminar lá em cima, né? Porra, maneiro. E a gente trocando os nomes aqui, a gente deixou ainda impossível essa história de terminar feliz, não é verdade? Cara, primeiro que não é muito provável que todas essas três pessoas se lembrem da vida deles aos 5 anos de idade, isso não é muito comum. É verdade. Então é ok o Gilmar lembrar, mas é muito possível que o Malabi e o Jaca não lembrem, ou a Peggy. Pra eles pode ter sido uma história que não marcou tanto, né, naquele momento. É. Mas se lembrar, manda um e-mail aí pra gente, cartas@gugacast, falando assim, olha, eu sou o Jaca Palladium, a gente conecta vocês. É, eu queria só fazer um comentário aqui, uma mensagem aqui pro Gilmar. Gilmar, meu querido, se você hoje adulto aí ainda tem sonhos com esse dia, procura uma terapiazinha aí que, pô, vai te ajudar bastante aí, meu amigo. É bom, é porreta. tá bom? Eu tava esperando, na verdade, que você terminasse essa leitura falando assim, e esse foi o prefácio de Como Ser um Rockstar número 2. Porque parece muito, né, um enredo novo. Parece muito, tem a ver mesmo, é verdade. Muito legal, mas eu acho realmente que terminou numa nota baixa e pra melhorar a gente podia botar aquele carinha gritando, atenção, de la ordem matar a fome, tá na mesa, pessoal. Isso melhora o dia de qualquer um, cara, porra. Sim. É engraçado que muito o Thiago bom. Ficou realmente um pouco mais sarcástico. vamos continuar aí, vamos, vai ficar legal pra caralho aí, ó. Obrigado por todo mundo que ouviu mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo e tenha Dia das Crianças no ano que vem, você precisa recomendar a gente para outras pessoas, dar 5 estrelas pra gente lá na Apple e dar follow no Spotify, que é o tipo de coisa que ajuda demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias, todas elas são lidas e a gente ainda pode usar outras em programas do futuro. A gente leu uma aqui do ano passado. Ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra, Thiago e Hugo do Tricô de Pais e do Coisa de Criança. Pauta do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação Beto Aragão, edição do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse episódio e outros lá na nossa wiki, wiki.gugacast.com. Thiago, Hugo, obrigado pela presença de vocês, foi muito legal, vamos fazer isso mais vezes. Valeu, cara, foi muito maneiro mesmo. Pô, valeu, obrigadão. Só a última dica, assim, sabe quando você termina aquele filme de terror de noite, aí você bota num cartoon ali, só pra dar uma aliviada pra ir dormir? Então aí o tal Coisa de Criança agora, só pra dar aquela levantada assim, lembrar que o mundo também é bonito. Eu vou lá ouvir que eu quero saber do camarim. Rafael, valeu pessoal. Adeus. Valeu. Adeus. Valeu. Parasol.